Autorizado sempre para cruzamento. Beleza, 9,6, 100 graus, 3,9, todos autorizados. Da torre. Pegou 3,9,6. 100 graus, 14 nós, todos autorizados. É, repouso. Funcionamento autorizado, chama o taco de guarda, chala, já tá água. Romeu Golf Vito vai chamar o solo na Lima para ingresso do Pátio 1. Romeu Golf Vito. Conseguiu até o Pátio 3, Romeu Golf Vito. Gol no 260, acione identificação. Starmar e mantenha até o nível 3896 no solo 21, direita, 121 nesse momento. 19, bom dia. Dia. Solo bom dia, tá 3896, zona alfa. Tá 3896, prossegue de alfa, manter posição antes da Juliette. Foguete encontra preocupado por um tráfego da Gol. Mantenha me escuta e aguarda para reposicionamento ou para a liberação do tráfego. É, te aguarda. Gente, o meu golfido vai manter na linha e aguardar, ok? Tem um tráfego da tripa em push na 14. Ok, a Proa Norte então, autorizado decolagem, 100 graus, 15 nós, chama fora do solo, tchau, Alfatan. Para o táxi, o trip 5595, 43 a bordo da nossa autonomia de pão. A nossa PLB, é, nossa autonomia de 4 horas alterna Salvador Trip 5595, confirmo como recebe, senhorita. Agora sim, 5/5, contorna o pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, voltímetro marca 1015. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, a torre Trip 5595. O Romeu Golf vai seguir o TTR da Trip até o pátio 3, ok? Reporte ingressando no pátio 3. 28, decimal 8, alterne 135, decimal 3. Bom dia, tem um voo. Meia, foi reposicionado pro Finger 10, ok? Guardando a liberação do caso da passagem aí, eu taxio o senhor até lá. Salve Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais, reporte final para posto. Reporte final para posto. Eu tenho um tráfego de pequeno porte, Romeu Golf Victor, ingressando no pátio 3. Assim que o mesmo ingressar no pátio 3, está autorizado se ingressar via Juliette para o 10. Após ingressar no 3, está autorizado para posição 10. Autorizada a pista 1-0. Confirme o vento, limpeza. Confirme, está alinhado com a pista 10, 100 graus com 16, 1-6, 2-0. Certo, obrigado, 5-5-5. Bom dia, tá 3198, ação de identificação, chegada mar e desse, mantenha nível de voo 050. Voo 260, desça para 2000 pés, autorizado final ILS. O ajuste altímetro no 095, reporte quanto estabilizado no localizador. 2095, autorizado ILS, reportado ao localizador. Voo 260. Prossiga, Charlie Alfa-Tango. O Charlie Alfa-Tango está na próxima rotatória. Gostaria de acender a 3000 na Proa Norte para teste. Seria possível? 3000 com Proa Norte? Afirmativo. Autorizado, Charlie Alfa-Tango. Bom dia, Salvador. Bom dia, o Guará 42 com a informação Kilo. Guará 42, acione identificação, chegada Mari. Desce e mantém o nível de voo 060. Guará 42. Está bloqueando o destino do plano 110 para o 060. Chegada Mari, Guará 42. Professor Salvador, Bruxo Tuano. Bruxo Tuano, prossiga. Estamos já vendo incidentes com o solo superior autorizado. Ah, mantenha 2000 pés, é um tráfego à sua esquerda. Posição de 11 para 10 horas, 14 milhas, que está em ascensão a 3 mil pés. Mantenha 4 mil e aguarde descida. Salvador, Correal 5595, da Trip, decolado no perfil da Coral, passando no 1700, nossa escuta. Bom dia, Trip 5595, sub e mantém o nível 140, voando Coral. ET, 140, voa Coral 5595. Negativo, meu golfito. Ô, meu golfito, como recebe o solo? Tá ok, vou fazer um teste aqui no equipamento. É, eu não posso sua autorização não, vou checar junto com a sala ES. É Papatango, Romeu Golfito? Gente, um minuto. Você era 2733, Salvador? Força Aérea Brasileira 2733, controle Salvador. Alô, Golfito, já entrei em contato com a sala IAS, assim que eu receber o seu plano, eu pago a sua autorização. Força Aérea 2733, transmissão às cegas. Chame agora Aracaju, na frequência 1203, serviço radar terminado, 62 milhas nordeste de Salvador. Força Aérea 2733. Para o pushback acionamento no 8983. 983 autorizado, pushback acionamento chama ataque. Autorizado, 983. Salvador, Ocean 6140. Ocean 6140 para Maceió, 250 é o nível, está autorizado. Sua decolada 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5073, transponder 1208, controle. Maceió 250, rota do plano, da bola da 10, por Caracaju, curva esquerda, após 5073, 208, chama 6140. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Chamarão. November Alpha, entre no corredor, ingresse no corredor Interlagos, reporte na rotatória, Índia November Alpha. November Alpha, ingressando no corredor Interlagos, reporte na rotatória, November Alpha. Controle, como o senhor recebe o nosso transponder? 1000 pés, está mantendo aqui um no 1000 pés. Sim, aqui é November Alpha. Ali Alpha Tango, Salvador. Olá. Serra Índia é com Índia, você poderia informar a radial distância da localidade? Essa é a posse no localizador estabilizado, Bruxo 81. Situando para 2000 pés, autorizado, sinal LF, a reposição no localizador. Gol no 260, 3 milhas para o externo, autorizado, sinal LF, torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, pode confirmar? 1 no 8, 95. 1 no 8, 95, gol 1 no 260. Salvador, bom dia, gol 1 no 8, gol 1 no 260, final da 1 no 0, baixa checada. 1260 avistado, livre pouso, pista na 0, vento 1-0 graus, 1-7 nós, quem negou no 0, no 5. Livre pouso no 0, gol 1-260. Motor Oxeré 6140, posição 2, puxa estacionamento. 6140 vai manter posição e vai aguardar, por gentileza, tem uma aeronave da Gol que já iniciou. Puxa, fica mesmo no taxi, eu libero o senhor aqui. 7, após, está aguardando, então, 1-1-4-0. Taxi 983, tem 7-2, após 3-30, o galeão. 983 vai taxiar contornando o pátio, Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, 118 decimal 95. O altímetro está marcando agora 1015. 1015 de Alfa, contornando o pátio, chama a torre 2895 no ponto de espera, 983 de Alfa. Oceana 61 no 40 condicionado, após a passagem do tráfego da Goa retaguarda, autorizado para o último 2. 7, após. Essa ali de posicionamento, eu vou dar uma passagem da minha 140. No localizador, Bruxo 8. Bruxo 8, autorizado final LS, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Bruxo 8, estabilizado no localizador. Bruxo 8, continua a aproximação, reporte no marcador externo, trem baixado e travado, que nega 1-0, no 5, número 2 da aproximação. Reportando externo, Bruxo 8. Dona 983, tem condições de passar ali, junto à Índia? Sim, vou 983. Tem contato visual? Que aeronave da Bianca iniciou o push? Tá, tem condições, 983. Gente, prossiga então, por gentileza. Confirma a aeronave que chamou contra? Tá passando onda, eu vou. Quem chama o Golfo de Fidecola da 1-0, confere? Autorizado para Aracaju, 190-090 é o nível. Decola da 10, com proteção da saída Conte, após decolagem curva esquerda. Aciona 0270 no transponder, 1208 é a frequência do controle Romeu Golfo de Fidecola. Acionamento é a critério, me chama quando pronto para o táxi. Sim. A gente vai lá para o táxi, também é um patrão. O 61 no 40 está autorizado, registrar o push, chame quando pronto para o táxi. Bota lá para o táxi, é um patrão. Controle Salvador, o Índia November Alpha já se aproxima da rota 40, visual com o campo. Chame a torre 1-8-6-12, Índia November Alpha. Externo, está bastante travado. Confirme. Bruxo 8, no marcador externo, trem baixado e travado. Gente, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Bruxo 8. Estou aguardando instruções. Torre de Salvador, o Índia November Alpha já se encontra praticamente na vertical da rotatória da visual com o campo. Salvador Gono 260, livrou a instrução em táxi. Gono 260, prossegue via Alpha de LED para o 8. Afiliado 2, 2010. O Gol 1397, Renogate 06 para posicionamento. Dados visual com a pista, tá 3198. 3198, autorizado final LS, tô indo no 895 com o posto. Obrigado, até daqui a pouco. Donado para o táxi, vamos ao Golfo Vita. O meu Golfo Vita decola da 1-0 da interseção Delta. Vamos lá, Felipe. Gente, vai taxiar até a saída do pátio 3 aguardando o início do táxi da Bianca, ok? Tá sobre o Índio da Serra, embaixo de travada, tá 3198. 3198, continua a aproximação, tomarei pista livre. Guardando. E na Weber Alpha, tá nas 3 milhas, a gente tem o 360 pela esquerda, tá visual contando a final da 1-0. Táxi do 61140, tá com 105 a bordo, 1h52 de autonomia, alternando Aracaju. Confirma alternativa, Aracaju? Negativa, recebo. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1015, tenha um bom voo. 1095, obrigado, boa tarde. Romeu Golf Vitor vai seguir o tráfego da Avianca como número 2, como número 3 no ponto de espera. O senhor vai ingressar via Índia Alfa e quando lá a torre 118.95. Altímetro marca 1015. Vento 090 graus, 169, sobre pouso, pista na 0. Sobre pouso na 10, na 3198. Gol no 260, vai ficar condicionado ao tráfego da companhia, assim que o mesmo iniciar o táxi no 612 e livrar a entrada da Juliette, sem ingresso via Juliette pro 8. 120. November Alpha, interceptar final da 17. Tente de November Alpha, continue a aproximação ao guardante de teste para o pouso. Vai continuar a aproximação ao guardante de para o pouso, de November Alpha. Vai seguir como número 4 no ponto de espera, contornando o pátio India Alpha, quando lá a torre 118.95. O altímetro marca 1015, tem um bom voo no 397. Ai, tchau. Estou na 983 ali, mantém, piscina 0. Ali, mantém, 983, tá bom. Livre pouso, pista 17, vento 1 a 0 graus, no meio das ordinais. Livre pouso, pista 17, vento 1 a 0 graus. 3198 na sala 43, direita, solo 1, 21, decimal 9. Direita, solo 19, 3198. No 983, a linha tem livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus e no 4-9. Olha, livre decolagem 983 a gol. Alfa Juliette pro 3198. Prosseguindo o ataque 1-2-0 pro 8. É 1-4-0 após a rolagem do Boeing da Gol, 3-0 da NL, manter, pista no 0. Ali manter, 1-4-0. Índia November Alpha no solo, 8-4-4, 3-0 Backpack, report, pista livre. Então vai ficar atento só o tráfego da Gol que iniciou o táxi aqui. Zona 983, decolar 245, controle 120, décima 8. 208, muito obrigado, até a próxima. 95 Salvador. 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível 1140. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, décima 1, tenha um bom dia. Controle 1983, boa tarde, cruza 2000. Boa tarde, Gol 983, contato radar. Sube, mantém o nível 360, mantém o perfil da saída da EL. Saída da EL, 360. Guará 42, estabilizado no localizador? Afirmativo, visual com campo. 2 milhas e meia para externo, autorizado final LS, agora com a torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Já foi gestão na frequência livre. Rodango Romeu, Golf, Vitor, autorizado NL, manter, pista na zero. Oi, Salvador, bom dia, o Guará 42. Guará 42, continue a aproximação, se uma área pista livre, quem negar 1-0, 1-5, reporte baixado e travado. Está baixado e travado, prosseguindo pista 1-0, Guará 42. Meu Golfo Vitor, quando pronto, livre decolagem, tentando a esteira de turbulência, vento 1-0 graus e no 4 nós. Na 6140, decolar 248, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa semana. Motor Salvador, Xané 6140, passando agora 1910, bom dia. Xané 6140, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 250, mantendo o perfil da saída PUCA. Afirmativa, no perfil da PUCA 250, sim, Adela, 6140. O Guará 42 informa o destino é o Pátio 6, Pátio de Autoridades, na base aérea. Vicente. Pátio 2, livre pouso, pista na zero, vento 080 graus, 195 mais. Livre pouso, Guará 42.